te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora deixa ficar. Eu te proponho te dar meu corpo depois do amor, meu conforto depois de tudo, além de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansado, te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos na mesma estrada que continua depois do amor, no amanhecer. Amor, no amanhecer.